Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Sozinho sou agora o meu inimigo. O abandono faz parte da humanidade. O triste sentimento que tem a capacidade de fazer um homem chorar, de fazer ele pensar em se matar ou desacreditar. Que a convivência é necessária, que sempre faz bem, uma palavra amiga diária. Eu sei, né não? Mundão aqui é muita treta. Alguns têm talento demais dentro de si e nem esquenta. Maltrata, humilha, joga fora o que está ao seu redor. Lamenta por si só e só espera o pior. Os cabuloso, eu vi furado igual peneira. Noticiário no jornal primeira, página inteira. O lado negativo da sociedade. Misericórdia numa guerra, nem tem como, sabe que é verdade. Não é só com armas que se acaba com alguém. Um simples deixa quieto, afeta e derruba também. De só não poder olhar nos olhos dos meus filhos. Uma planta sem água no deserto é como eu me sinto. Um passo apertado, mundão, dentro de um quarto. Cada canto que é olhado, retratos do passado. Uma vida digna de um pai de família que vacilou no destino e se encontrou sem saída. Lembranças que agora valem mais que dinheiro. Se pudesse adivinhar o futuro, iria escolher primeiro minha família, que mais? Minha liberdade, mostraria o que sou e minha capacidade. Sozinho, sou agora o meu inimigo. Eu já não vejo mais, já deve ser rapaz. Eu já estaria só o osso. Vago por aí sem cabeça, é só o corpo. Sustentação que me leva pra algum lugar. Cérebro abandonado que não consegue raciocinar. Eu sei que fazer o errado aqui, aqui mesmo se paga. Só não posso ficar de mané, se não embaça. A vida é uma grande cilada, pronta pra pegar. Os caras como eu que não me enxergo as armadilhas. Oportunidade de ganhar dinheiro é mato. Chance de ficar sozinho, tem 1 milhão ao seu lado. Você acha que vale a pena? Então chega mais, me diga qual é a pior sentença. 30 anos preso, mas vendo quem você ama. Ou o resto da vida ignorado, sem fama. Os amigos não te reconhecem, querem distância. Seus comparsas querem te matar somente por ganância. Outros olhando, se perguntando se vale a pena dar mais uma chance a quem no sistema cumpriu pena. Algumas tatuagens descrevem seu caráter. O que mata com caneta dessa comparação não faz parte. Ter a visão de um mundo lá fora atrás das grades. Na verdade, um solitário, esse cenário já faz parte. Sabia que tudo iria mudar, só não podia imaginar que iriam me abandonar. É como se eu estivesse no asilo jogado, descartado por mais um filho ingrato. Eu sei que eu errei, se eu posso assumir. Só não posso acreditar na carta que recebi. Dizia assim: sua mulher se mudou, saiu de casa, arrumou um caminhão e saiu fora de madrugada. Falou pra todo mundo aí que ia mudar de vida. Só que ela me arrasou, me feriu. Isso ela não podia. Me separou do que eu tinha vontade de ver. Minhas duas crianças, minha fonte de viver. Tudo que eu guardei no coração foram só mágoas. Ao lembrar da minha família, meus olhos enchem de lágrimas. Minha mulher se marcar nunca me amou. Só que é o seguinte, os filhos quem sustentou. Enquanto estava lá fora, dei de tudo que era possível. roupas, comida, carinho, abrigo. Agora me vejo vítima de mim mesmo. Uma condenação dessa, será que eu mereço? Já faz um ano e meio que eu fui preso por assalto. A fuga foi muito louca, só não deu sorte com o carro. O pneu furado no enquadro, gritaria. Agora me vejo numa cela suja e fria. Mas tenho esperança de sair dessa vivo. Só não posso amarelar, nem mesmo tentar suicídio. Pois sei que lá fora vai se abrir uma porta. Mas vou dar o primeiro passo a iniciar uma vida nova. Eu já não vejo mais, já deve ser rapaz. Onde está? Como está? Será que de mim vai lembrar? Eu já não vejo mais, e o meu papel de pai. Nos versos meus, eu peço a Deus, não quero vê-lo aqui nesse lugar. A liberdade tem que ser valorizada. A família tem que ser valorizada. 288, valorizando a liberdade agora, pra não se arrepender depois. Cada um, entendeu?